DJ Tchuzê, solta, solta putaria, porra. Ela tá no baile terrível, caralho, ela tá de lança. Vai novinha, joga na xereca, então sei que tu balança. Tá ligado, vem mulher, hoje você quer caô. Então vem, me chama pro dedo, é só puxar pra que eu vou. Caralho. Solta, solta putaria, ela porra. Ela tá no vale terrível, caralho, ela tá de lança. Vai novinha, joga na xereca, então sei que tu balança. Tá ligado, vem mulher, hoje você quer caô. Então vem, me chama com o dedo, é só puxar pra que eu vou. Caralho. Enquanto parede, eu vou acabar contigo. Oi, enquanto parede, eu vou acabar contigo. Oi, metralha, capona, metralha, metralha, capona, metralha, metralha, capona, metralha, metralha, capona.